5 horas, 3 minutos. De papo pro ar, música de Gilberto Carvalho e Olegário Mariano, interpretação de Rio Pardo. E aí as irmãs Freitas trazem Jovem Diferente. Também Craveiro e Cravinho em Lembranças que o Tempo Não Apaga. Passo horas meditando, a distância que vivemos, nosso amor, nossos segredos. só nos reconheça, Deus, por amar os novamente. O quanto que sofremos, quando estivermos casados, sentiremos realizados, e nós nada esqueceremos. Você sabe que é o amor, eu te amo novamente. Eu sei que você não sabe o que meu coração sente. Você sabe que é você, que é a da minha mente. Seu amor será só meu, você já me prometeu me amar eternamente. Cinco horas e oito minutos. Thank you. Assim, ouvimos de Lúcio Castro e Checa Mineiro, lembranças que o tempo não apaga. As Irmãs Freitas vieram antes com a música das Irmãs Freitas e de Lourival Seriano, o Jovem Diferente. Trabalho, vida dura, vida de operário. Vida de operário é a música que Paçoca interpreta agora. Na sequência tem a moda de hoje com Carlos Leite e Mirai. Qualquer hora sai voando esta tecnologia. está nos modificando. O namoro é uma encomenda de tudo mais, levando o maior conselho, tão beijando por e-mail a mocinha e o rapaz. Oi, gente, tome cuidado, preste muita atenção, não deixe esta ciência de roubar o coração. Seja sempre moderado, leve Deus ao pé da letra. E se lembre sempre disto, se não vão falar de Cristo, é o robô de outro planeta. Carlos Leite e Miraí, ouvimos o evento de Oliveira e Sérgio Melo, a moda de hoje. Antes, Paçoca, música de Marumbi e Hilário e Neneco, vida de operário. Vou chamar agora uma dupla Solene e Solidente, o nome deles, Solene e Solidente, em lembrança do cativeiro. Na sequência tem as irmãs Galvão com Cantigas da Minha Terra. Minutos. música de Gilberto Carvalho, Cantigas da Minha Terra. Solene Sorridente, do Pouco Veio Antes, com a música de Joaquim Silveira e Otávio Pinto, Lembrança do Cativeiro. Direto ao seu coração. Lamento de Carreira é a música que vem aí com Pião Carreira e Praense. Na sequência, Nova Viola com Neymar Dias. Thank you.